Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos continuar nossa leitura, capítulo a capítulo, da Bíblia. Estamos lendo o livro de 2 Samuel e hoje vamos fazer a leitura de 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. Esse é um capítulo que retrata o momento em que Absalão é derrotado e morto. Isso está num contexto de vários capítulos que retratam a crise na família de Davi, dentro de um outro contexto, que é a história de Israel, em particular da monarquia e do segundo rei de Israel, que é o rei Davi. Então, primeiro veio o rei Saul, depois o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que, como todos os outros seres humanos, cometeu erros, pecou, e os pecados de Davi tiveram consequências terríveis na história da sua família. E é importante que você ouça hoje um momento em que Davi e Absalão estão aí num confronto pelo poder em Israel. Absalão, filho de Davi, é morto, é derrotado e morto. É um capítulo longo e depois eu vou deixar algumas informações finais, lições que esse capítulo nos concede. Lembrando sempre que nós estamos utilizando a Bíblia King James atualizada, de onde tiramos esses itens que nós vamos, palavras pastorais que nós vamos retratar, e utilizamos também na abertura da devocional um texto que irmãos nos enviam de igrejas e denominações diferentes. E hoje eu vou ler mais uma palavra que o irmão Everson, da Igreja Vida Nova, em São Paulo, nos enviou. O texto diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Muitos começam o dia tristes, com um imenso peso nas costas. Arrastam-se pesadamente e gemem de angústia. Curtem todas as dores da alma e sorvem o cálice amargo das constantes frustrações. O Evangelho de Cristo, porém, nos oferece uma nova vida, um novo coração, um novo sentimento. Receber a Cristo é encontrar uma fonte de vida. A alegria que Ele dá, o mundo não conhece e nem pode tirar. A alegria que Cristo dá é pura, indizível e cheia de glória. Essa alegria é combustível para uma vida vitoriosa. A alegria do Senhor é a nossa própria força. Eles nos abençoaram, ele em particular nos abençoou, o irmão Everson, e nós também o abençoamos, abençoamos a todos os irmãos em Cristo Jesus. Tendo lido esse texto devocional de abertura, que reforça que a alegria do Senhor é a nossa força, nós leremos agora o livro de 2 Samuel, no capítulo 18, e fecharemos com É uma palavra pastoral também inspirada pelo rodapé da BKJA. Sempre que você citar um texto ou alguém, dê o crédito. Diga de onde vem, quem escreveu. Isso é importante, isso é obrigatório, para não parecer que o que você está falando é seu ou somente seu. Nesse caso, nós estamos utilizando esse primeiro texto, Alegria do Senhor é nossa força, que o irmão nos envia, e agora leremos na BKJA o capítulo 18, e aí sim, com o rodapé também, deixaremos uma palavra pastoral a todos e todas. Capítulo 18, segundo Samuel, a partir do versículo 1. Então Davi passou em revista seu exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100 homens. Em seguida dividiu todo o exército em 3 grandes companhias, uma terça parte nas mãos de Joabe, outra terça parte nas mãos de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e a terceira sob o comando de Itai, o Giteu. E exclamou então o rei às tropas: eu também seguirei convosco para a guerra. Os soldados, entretanto, ponderaram ao rei: tu não deves partir em nossa companhia dessa vez, porque se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção, e se morrer, até metade de nós também não nos darão atenção. Ao passo que tu és como 10.000 homens dentre nós. Portanto, é melhor que seja nosso socorro pronto a vir da cidade. Respondeu-lhes Davi: farei o que vos parecer bem. O rei se colocou ao lado da porta da cidade, enquanto o exército saía em unidades de 100 e de 1.000. Então o rei ordenou a Joabe, Abissai e Itai: por amor a mim, tratai o jovem Absalão com brandura. E todo o exército recebeu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito do cuidado para com Absalão. Lembrando a você que está começando na fé ou que não leu ainda o texto de 2 Samuel, Absalão é filho de Davi, era filho de Davi, e por isso Davi, mesmo enfrentando uma guerra contra Absalão, pediu essa brandura no trato com seu filho. Versículo 6. As tropas de Davi saíram a campo aberto em direção a Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim, e todo o exército de Israel foi vencido à vista da guarda de Davi. E houve nesse dia uma grande derrota, em que pereceram 20.000 homens. A luta se desenrolou por toda a região, e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a própria espada. A partir do versículo 9, irmãos e irmãs, nós vamos ver mais especificamente a morte de Absalão. Durante os embates, Absalão, montado em sua mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi. E ao passar apressadamente com a mula debaixo dos galhos de uma árvore, Absalão ficou preso nos galhos pelo pescoço. Ficou suspenso entre o céu e a terra, e a mula seguiu em frente. Certo homem o viu naquela situação e correu para informar a Joabe. Eis que acabo de ver Absalão atado e suspenso entre os galhos de um carvalho. Retrucou-lhe Joabe: Pois se o viste, por que não o mataste ele mesmo? Eu te daria agora 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. O homem, todavia, replicou a Joabe: Mesmo que pusesses nas minhas mãos 1.000 peças de prata, não levantaria minha mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei pessoalmente te ordenou, e igualmente a Abissai e a Itai: Por amor de mim, todos quantos ouviram essa palavra, tratai com brandura o jovem Absalão. Então você percebe, uma pessoa visualizou e veio contar ao seu líder. O líder disse: Por que você não o matou? E ele respondeu segundo aquilo que Davi tinha pedido. Davi queria que o prendessem, mas não que o matassem. Versículo 13. Mas só que, para você entender, a raiva dos outros homens, até dos líderes, com relação a Absalão, era muito grande. E mesmo Davi tendo pedido brandura, eles, na verdade, optaram não pela brandura, e sim pela morte de Absalão. Versículo 13. No entanto, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei Davi certamente ficaria sabendo, pois não se consegue esconder nada do rei, e tu mesmo se voltaria contra mim. Diante disso, exclamou Joabe: Não quero ficar perdendo tempo contigo. E, imediatamente, apanhou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão. Enquanto ele ainda estava vivo, preso e suspenso entre os galhos do carvalho. Logo em seguida chegaram 10 jovens soldados, escudeiros de Joabe, cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Veja, já tinham colocado 3 lanças, as lanças foram cravadas no seu peito, chegaram os outros e queriam completar o serviço. Prontamente, versículo 16, Joabe mandou soar o chofar, a trombeta, e as tropas pararam de atacar Israel, porque Joabe dera o sinal para que o exército se contivesse. Então pegaram o corpo de Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa no meio da mata e ergueram sobre ele um monte de pedras. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si mesmo um monumento no Vale do Rei, alegando: Erguerei uma estela para mim, pois não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E por isso deu seu nome àquela coluna, que ainda hoje é conhecida como o Monumento de Absalão. Versículo 19. Aí nós vamos ver retratado, a partir do versículo 19, o pranto, a dor de Davi, porque era o seu filho. Então, Aimaas, filho de Zadoque, disse: Vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou dos seus inimigos. Porém, Joabe lhe advertiu: Hoje não serás portador de uma alegre mensagem. No outro dia, sim, porque a nova não é boa, o filho do rei está morto. E Joabe convocou um escravo, cushita, etíope, que lhe ordenou: Vai comunicar ao rei tudo o que viste. O homem de Cuxi reverenciou a Joabe e saiu correndo para levar a notícia ao rei. Todavia, Aimaas, filho de Zadoque, insistiu ainda e rogou a Joabe: haja o que houver, eu também quero ir atrás do Cushita. Contudo, Joabe lhe respondeu: para que vais correr, meu filho? Nenhuma recompensa receberás para dar essa notícia. Mas Aimaas replicou: seja como for, desejo ir o mais depressa possível. Então Joabe consentiu, dizendo: vai, se é o que desejas. E Aimaas partiu em disparada pelo caminho da planície do Jordão e passou à frente do homem de Cush. Davi encontrava-se sentado entre a porta interna e a externa da cidade, quando o soldado que fica de sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, observou um homem que vinha correndo sozinho. Imediatamente, o soldado gritou avisando o rei e disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E aquele homem foi se aproximando. Mas o soldado de vigia viu outro homem que se aproximava logo atrás do primeiro e alertou ao porteiro: eis que vem outro homem que corre sozinho. Ao que exclamou o rei: esse também deve estar trazendo boas novas. O vigia acrescentou em alta voz: eu reconheço o modo de correr do primeiro homem, é como corre Aimaas, filho de Zadok. E ponderou o rei: esse é um bom homem, ele deve estar trazendo uma boa mensagem. Então Aimaas aproximou-se do rei e o saudou reverentemente, atirou-se com o rosto no chão diante do rei e anunciou: bendito seja Yahvé, o teu Deus. Ele entregou os homens que se insurgiram contra o rei, meu senhor. Prontamente, o rei questionou: o jovem Absalão está bem? Ao que Aimaas respondeu: observei que houve grande alvoroço no momento em que Joabe, servo do rei, disse teu servo, contudo, não sei o que aconteceu. O rei ordenou: fique aqui ao lado e aguarde um pouco. Em seguida, chegou o etíope e transmitiu a seguinte informação: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje Yahvé te fez justiça, livrando-te de todos os que se levantaram contra ti. E o rei indagou ao Cushita: vai tudo bem com o moço Absalão? E o etíope respondeu: que tenham a mesma sorte desse moço todos os inimigos do senhor, meu rei, e todos os que têm se levantado contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e clamando aos soluços: meu amado filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu querido filho, meu filho. Que o Senhor abençoe essa palavra. Essa é a leitura do 18º capítulo de 2 Samuel 18, portanto. Meus irmãos, minhas irmãs, além da tristeza profunda da morte de Absalão e da tristeza profunda do rei Davi, porque mais um filho seu estava morto, Aminon foi morto por Absalão, a filha foi estuprada por Aminon, agora ele perdeu um outro filho. E mesmo que esse filho estivesse se revoltando, insurgindo contra o rei Davi, Davi estava sentindo a dor de um pai, sentindo a morte dos seus filhos. E é sempre terrível quando se espera que primeiro os mais velhos vão morrendo, os tataravós, os bisavós, os avós, os pais. E depois você se espera essa ordem natural. Quando não acontece assim, há uma dor profunda na parte da parte dos pais, mães e outras pessoas. Além disso, meus irmãos, além da morte de Absalão, do pranto e da dor de Davi, da derrota de Absalão, nós temos um outro detalhe que eu quero destacar e está no versículo 18. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si mesmo um monumento no Vale do Rei, alegando: erguerei uma estela para mim, pois não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E por isso deu seu nome àquela coluna que ainda hoje é conhecida como Monumento de Absalão. Ainda hoje, quando concluíram a escrita do livro, não é? Meus irmãos e irmãs, sejamos muito cautelosos com as biografias. O texto da BKJA chega a dizer: jamais escreva uma autobiografia, deixe isso para a posteridade. Eu não sou tão radical como eles, porque às vezes a pessoa escreve uma autobiografia, mas não para ficar se idolatrando, às vezes é para contar os feitos que aconteceram. Então eu não vou tão longe dizendo jamais. Mas eu digo sim, muito cuidado, muita atenção ao escrever uma autobiografia. Talvez o melhor seja mesmo você deixar isso para outras pessoas ou para a posteridade. Por quê? Você vai me perguntar. E eu respondo: há pessoas que cultivam uma autoestima tão narcisista, tão egoísta, que passam a vida toda construindo templos à própria imagem. Não precisa ser uma coluna como essa, mas as pessoas querem de todas as maneiras deixar registrado na história a sua vida e os seus feitos. Muito cuidado para que isso não seja uma ação de idolatria de si mesmo, ou narcisismo, ou egoísmo. Que na sua história não haja espaço para templos da sua própria imagem, porque se há algo bom que nós fazemos ao longo da história, por trás dessa nossa ação há o poder de Deus. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos abençoou, foi Deus quem concedeu bênçãos, foi Deus que permitiu que você tivesse êxito neste ou naquele campo da sua vida. Então é melhor que você não erga nada para ser reverenciado na própria vida, porque isso pode levá-lo a uma patologia, que, como eu já disse, é uma idolatria de si mesmo, um narcisismo, um egoísmo. Isso pode vir a ser uma forma de idolatria de si mesmo. E eu quero alertar a todos os irmãos e irmãs, não só com uma coluna, como naquele momento, mas não é uma pessoa e nem são duas ou três, são milhares de pessoas, às vezes até com a conta bancária, às vezes até com outras questões de patrimônio ou obra mesmo, que acabam se idolatrando. Isso é idolatria de si mesmo. Então, vamos tomar muito cuidado. Se você quiser registrar coisas que o Senhor fez, diga dessa maneira: o Senhor operou tal milagre, o Senhor me deu vitória nisso, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Se houve algo bom nessa obra, esse algo bom procedeu do Pai das Luzes, e o Senhor teve a misericórdia de me utilizar. E então, se isso for verdadeiro, você não vai estar idolatrando a si mesmo, mas tem que ser verdadeiro. Cuidado para não idolatrar-se. Há pessoas que eu conheço, fazendo avaliação ao longo desses 40 anos de conversão, mesmo na fé, que idolatram-se a si mesmos. E nós não devemos idolatrar a nós mesmos, mas saber que tudo que vem, tudo que há de bom em nossa biografia procede do Pai das Luzes. Ele é o bom mestre. O próprio Jesus, quando o chamaram de bom, ele diz: não, não me chame de bom, bom é o Pai. Aí Jesus remetia ao Pai. Isso é uma lição que nós temos que aprender. Não é negar aquilo que aconteceu de bom e nem dizer: eu não posso receber elogio de maneira nenhuma. Uma das primeiras coisas que aprendi na minha igreja de origem há 40 anos atrás é: aprenda a ouvir elogios como se fossem flores, coloque em um vaso e põe esse vaso no altar de Deus, dizendo: Deus é quem é o Senhor maravilhoso, Deus é quem me deu a vitória. Nós podemos ouvir elogios, pastor? Podemos ouvir elogios, mas muito cuidado para não idolatrar-se e lembre de atribuir a glória ao Senhor. Aprenda a ouvir elogios e aprenda a ouvir críticas, porque todos nós erramos. E quando você ouvir críticas mais negativas, não vá entrar em flagelo, em tristeza, em depressão. Isso é parte do nosso processo de crescimento. Sendo assim, irmãos e irmãs, tendo perdido seus filhos, Absalão, Aminon e outros, né? Na Bíblia, tendo perdido seus filhos, Absalão, imitando o costume dos faraós, olha o que Absalão fez. Ele estava se autoglorificando. Tendo perdido seus filhos, Absalão imitou o costume dos faraós e ergueu um monumento em sua própria memória. Isso é que não pode acontecer. Uma coluna chamada Estela, uma coluna de vaidade, de hipervalorização de si mesmo. Então, já disse, vamos prestar atenção nisso. Isso às vezes é um ponto que passa batido, mas quando você vai amadurecendo na fé e vai amadurecendo e ocupando funções de liderança na sua igreja local, é necessário que você jamais erga uma coluna de vaidade para si mesmo, para promover sua pessoa e a obra que Deus realizou. Você também é uma obra que Ele criou. Mas Absalão seguiu o costume de outros e fez um monumento em sua própria honra, em sua própria memória, em sua própria vaidade. Entretanto, mais tarde, outro memorial a Absalão foi levantado no bosque de Efraim, versículo 17. Uma coluna de vergonha que anunciava a todos a sua deslealdade e pecados. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para não ficar nos engrandecendo e reconhecendo o que Deus fez a minha vida, a sua vida, e Deus fez o que tem de bom, de obra nas nossas vidas, porque se nós quisermos fazer uma coluna para nos envaidecermos, pode ser que outras pessoas queiram fazer outras colunas, não para nos envaidecer, mas queira registrar os lapsos da nossa história. Absalão, irmãos e irmãs, assassinou seu próprio irmão, Aminon. E isso veio à tona, era conhecido, estava ali diante das pessoas, capítulo 13, 28 e 29, Êxodo 21, 14. Ele inflamou seu povo à revolta contra o seu pai Davi, capítulo 15, versículo 6, Números 16. Então, veja, é muito necessário que sejamos cautelosos, porque se for para medir por colunas, nós vamos ter que fazer colunas tanto para as coisas boas que Deus operou, mesmo te criando, e a obra que Ele te permitiu, mas vamos ter que fazer colunas para a nossa própria vergonha, pelos pecados que nós cometemos e porque nos afastamos da presença de Deus. Bom, Absalão não fez isso. E porque ele não fez isso, foi erguida uma coluna de vergonha no bosque de Efraim, que anunciava a todos a sua deslealdade, os seus pecados. Ele assassinou seu próprio irmão Aminon. Ele inflamou o seu povo à revolta. Ele declarou guerra contra o seu próprio pai. Que coluna é essa que se ergueria? E se levantar contra o pai? Quando a Bíblia nos ensina nos 10 mandamentos que nós devemos honrar pai e mãe, mas ele não honrou, ele declarou guerra contra o seu próprio pai. Ainda que Davi tivesse erros, mas ele declarou guerra contra o seu pai. Confira capítulo 16, versículo 15, capítulo 17, versículo 26, Levítico, capítulo 20, versículo 9. Lembre também, para finalizar, que Absalão adulterou com uma das concubinas do rei Davi. Isso era a afronta da afronta, porque as concubinas não eram esposas, mas eram reconhecidas como mulheres do pai. Então, fazer isso para mostrar poder, para humilhar o pai, é o que se tem de mais intragável, indesejável, mas ele adulterou e expôs o pai a essa vergonha, mas ele foi envergonhado. De acordo com a Torá, que é Torá, pastor? A lei. De acordo com a lei, todos esses crimes deveriam ser condenados à pena máxima, ou seja, a morte. Que não sejamos nós a sermos condenados à morte, nem pelos pecados e nem pela tentativa de autoglorificação, porque isso nos afastará para sempre da presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe com essa devocional, que isso nos alerte. Primeiro, eu retorno à questão da família. Que os pais procurem uma vida, pais, mães, procurem uma vida de santidade, para que essa vida de santidade venha gerar um equilíbrio espiritual na família. Porque Davi cometeu pecados e a família foi impactada por isso. Mas que nós nos arrependamos dos nossos pecados, mostremos uma nova conduta, um fruto de arrependimento. Mas ainda que os nossos pais tenham cometido pecado, que jamais nós nos levantemos contra eles. Podemos ter opinião divergente, podemos discordar, podemos, assim também com as nossas autoridades, Podemos dialogar, mas jamais, jamais se causa contrária a essa postura de reconhecimento da figura da autoridade. E jamais sejamos condenados à pena máxima, à morte eterna, mas que esteja sobre nós a vida eterna proveniente de Cristo Jesus, como na devocional de abertura se disse, Ele é a vida. Receber a Cristo é encontrar uma fonte de vida. É uma alegria que o mundo não conhece, nem pode tirar. É uma alegria de Cristo Jesus. Ela é pura, indizível, cheia de glória. Ela é combustível para uma vida vitoriosa. E que nós sejamos vitoriosos em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, e a comunhão e a consolação e a direção do Espírito Santo venha sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.